time. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida, da mais querida da cidade de Rio das Pedras. E que bom que você tá aqui conosco para acompanhar tudo do que melhor acontece na nossa programação, tudo que acontece de melhor no nosso esporte, aliás, né? Então, seja muito bem-vindo para acompanhar toda a nossa programação esportiva, 60 minutos com o puro creme do esporte aqui na Rio Vox FM. E sem mais delongas, vamos falar com o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, professor. Muito boa tarde Léo, boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde, abençoada por Deus, de quarta-feira, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Com certeza, hoje tem muita informação, vamos falar de Série B, vamos falar de Série A, aliás, esse meio de semana é Copa do Brasil, né? Nem Série A, né? Vamos falar de Copa do Brasil, tem Série A também, pelo fato dos jogos atrasados da semana passada, mas tem muita coisa bacana pra gente falar pra você aqui hoje, então fique conosco, porque o Rio Vox Esporte Clube está no ar. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, ligou. A técnico Sambo, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre houses de boy, vem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. Muito bem, então vamos começar nossa programação esportiva no dia de hoje, falando dos jogos de ontem. Tivemos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Sub-20, onde tivemos o Corinthians batendo o Sport por 2-1. Tivemos o Clube Atlético Mineiro empatando em 2-2 com o Vasco da Gama, o Campeonato Brasileiro Sub-20 pegando fogo, e essas duas partidas foram realizadas no dia de ontem. Aproveitando para falar da base do futebol brasileiro, vamos falar da Taça BH de futebol, que teve seu final ontem no Estádio Independência, e o Clube Atlético Mineiro é o campeão da Taça BH de futebol júnior. Estou procurando o hino do Atlético Mineiro aqui para tocar, mas o computador tá pouco bagunçado, achei. Então vamos colocar o hino do Atlético Mineiro aqui enquanto a gente comenta um pouco sobre essa partida. O Galo bateu o Fluminense no Horto por 3-1 e fica com o título da Copa BH de futebol Sub-17, o hexacampeonato da Copa BH. Então a Taça BH fica lá em Minas Gerais mesmo, professor. Ah, sem dúvida, vilão. Mas quem começou com tudo ontem foi o Fluminense. Tá com um belo time, jogou muito, entrou no jogo, parecia que ia passar o rolo compressor em cima do Galo, mas não foi isso. O Fluminense fez 1-0, um gol muito bonito do Marco Antônio, que é um grande jogador, né? É uma promessa fantástica, com certeza muito breve vai estar no time de cima. Uma safra muito boa, mas o Atlético virou caminhão de melancia e conseguiu o título merecidamente, fez uma grande campanha, eliminou todos os outros favoritos ao título, inclusive o São Paulo, que era o bicampeão, vinha de 2 títulos seguidos da Copa, da Taça BH. Portanto, o Atlético que tem o Thiago Juan, um dos melhores atacantes aí da categoria, e com certeza muito em breve também vai estar aí na equipe titular, na equipe profissional. Portanto, está de parabéns o Atlético, Clube Atlético Mineiro, os galinhos lá da cidade do Galo, que conseguiram o título. Parabéns também o Fluminense, que realmente mostrou nessa Copa, nessa Taça BH, que tem um elenco que pode ser muito bem aproveitado na equipe de cima. Portanto, parabéns para as duas bases, em especial o Atlético Mineiro, que sagrou-se campeão pela sexta vez consecutiva. Pela sexta vez ele ganha a Copa, a Taça BH, da 34ª, é que terminou ontem, né? É, o Galo, se eu não me engano, agora se torna o maior campeão da competição. Acho que junto com o Cruzeiro, o Atlético estava empatado em número de conquistas, e agora o Clube Atlético Mineiro, ele se torna o maior campeão de maneira isolada. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro, campeão da Taça BH de Futebol Júnior. E vamos de futebol, vamos de mais informação aqui no Rio Vox Sport Clube. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Tivemos partidas ontem pela segunda fase da competição. Definições, inclusive, né? Tivemos Jorge Wilstermann e Deportivo Cuenca jogando na Bolívia. O placar do jogo foi 2-2. Repetiu-se a diferença da última partida. E nas penalidades, tivemos a vitória da equipe do Equador, do Deportivo Cuenca, por 6-5. O Santa Fé também passou pelo Rampla Juniors do Uruguai por 2-0, está classificado. E o El Nacional venceu o Defensa e Justiça da Argentina por 1-0. Agora, aí eu não sei quem se classificou, vou precisar checar, confesso aqui, essa informação, se o Defensa e Justiça passou ou se foi o El Nacional. Então, pelo que o professor falou, foi o Defensa e Justiça. Vamos só confirmar a informação aqui para você, nosso amigo ouvinte. É, o Defensa e Justiça passa porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Então, aqui para a Argentina, passa a próxima fase da Copa Sul-Americana. Tivemos ontem também dois amistosos pela Copa Internacional dos Campeões, né? Aquela competição de pré-temporada que é realizada nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, realizada nesses três continentes. Tivemos a estreia do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid, o ex-jogador do Flamengo, atuou por 65 minutos, foi titular e tentou boas jogadas individuais pelas pontas do campo. O Fred também estreou como titular no Manchester United, fez boa partida em que terminou com 2-1 para a equipe do Manchester United, com gol do Alexis Sanchez e do Herrera. O Real Madrid marcou o seu tento solitário com o Karim Benzema, professor. É, realmente, ontem o menino parece que jogou, entrou animado, gostei de ver a personalidade dele, viu? Partiu pra cima, meteu bola de virada de 50, 60 metros, partiu pra cima, deu o drible desconcertante que a zagueirada lá da Europa não está acostumada. Portanto, mais do que tudo, foi justamente a personalidade do Vinícius Júnior ontem em estrear mostrando tudo aquilo que ele fazia aqui no Flamengo, também lá no Real Madrid. Portanto, oxalá ele consiga ter oportunidade, e nessas oportunidades que ele tiver, ele consiga também mostrar tudo aquilo que se espera dele lá pro lado da Espanha, né? Muito bem, então vamos falar também de Barcelona e Roma. A gente teve o primeiro gol do quase ex-professor acontecendo, porque o Malcom quase foi para Roma, foi para o Barcelona, ele fez gol na Roma, a torcida que está meio mordida com ele, porque ele foi para o Barcelona, então já deixou a marca na equipe romana. O Barcelona foi bem durante toda a partida, mas nos 15 minutos finais acabou cedendo a virada para a equipe da Roma. No segundo tempo, o Barcelona colocou toda a molecada lá da sua base, de La Masia, né? E a Roma conseguiu virar a partida e fez 4-2 para cima do Barcelona, professor. Pois é, é tudo jogo treino, né? Jogo que realmente é para treinar a equipe. E tem equipes ainda que estão sem os jogadores da Copa do Mundo, aquela coisa toda, mas já começa a dar um esboço aí daquilo que vai ser as equipes, as caras novas que chegaram, né? Portanto, é jogo para observar e ver como que vai ficar as equipes. Então é interessante, ontem também... Esse jogo começou, era 11 horas da noite, não é isso? Horas da noite. Eu assisti um pouco do Real Madrid, né, e o Manchester United, né? Mas é muito bom, esses jogos mostram aí que as equipes contrataram e me parece que o futebol, parece que as equipes não ficou mais duas, três equipes fortes, né? Parece que agora está diversificando um pouco e aumentando a quantidade de equipe de top. Muito bem, então falamos da Copa Internacional, desse amistoso aí, que, pra falar a verdade, é um jogo treino com camisa oficial pra eles ganharem dinheiro, né? Eles mexeram até no Caro Coroa, professor, porque no Caro Coroa joga moedinha pro Arthur, né? Mas como o patrocinador é uma empresa de cartão de crédito, eles estão jogando cartão de crédito pro Arthur. É mole, é brincadeira, mexer até com a moedinha, aí vocês estão de brincadeira, né? Mas vamos falar então de Série B do Campeonato Brasileiro, aqui no Rio Vox Esporte Clube. Ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, gol. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos duas partidas na noite de ontem, começando por Figueirense e CRB, que não saíram do zero lá no Orlando Scarpelli. Pior pro Figueira, que podia colar na liderança e perder um ponto dentro de casa para uma equipe que está na parte de baixo da tabela e está com muita dificuldade de sair de lá, que é o CRB. Então, o CRB, com um a menos, conseguiu segurar toda a pressão do Figueira e sai da zona do rebaixamento, pelo menos por enquanto, professor. O time de Doriva, né? Time do Doriva é triste, viu? Aquele time do CRB lá, tá totalmente oposto do seu maior rival, que é o CSA, que está aí bem perto do G4, ali dentro do G4, perseguindo o líder o tempo todo, uma equipe que demonstra que tem fôlego para subir. Já o CRB ontem conseguiu um bom resultado, não tenha dúvida que empatar lá não é fácil, empatar com o Figueira lá no Orlando Scarpelli não é fácil. Eu assisti o jogo, mas triste, viu? Tecnicamente muito triste, viu, Rão? É complicada a partida mesmo, né, de acompanhar. Um 0-0 ruim de assistir entre Figueirense e a equipe do CRB. Quem agradece é o Atlético de Goiás, que mais uma vez marcou com o artilheiro Júnior Brandão e venceu a equipe do Paysandu no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, lá em Goiânia, e entra no G4, professor. Esse sim fez o dever de casa, venceu com autoridade, jogando bem, e entra no G4, está muito concorrido esse G4 aí. Você pega a classificação aí e você vê que está concorrido demais. Portanto, o Atlético fez o dever de casa e ganhou de uma equipe difícil de ser batida, que é o Paysandu. Muito bem, então parabéns ao Atlético de Goiás, do artilheiro Júnior Brandão, que eu acho que é um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse momento ele é o artilheiro isolado, com 9 gols. Atrás dele tem o Lucão, com 8. É o Gustavo, que era o artilheiro isolado, parou nos 6 gols, hein? O que aconteceu? Tá machucado? Não tá jogando? Tá machucado, né? Então tá explicado por que estacionou nos 6 gols o Gustavo. Mas tá certo, então. Essa foi a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de futebol. E a gente gente pausa para falar um pouquinho do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, que fez mais um jogo-treino, o último jogo-treino antes da estreia na Copa Paulista no sábado diante do Red Bull Brasil. E mais um empate, professor. Outro empate em 0-0 contra o São Bento. Você está empatando com uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Uma equipe de um nível superior. E quem sai ileso desses testes é o Leonardo, goleiro do Alvinegro, que não tomou gol, apesar de o 15 também não ter feito, né? Aliás, ele tomou um só. O Leonardo, ele não jogou no jogo que tomou gol. Então, ele não tomou gol até agora, professor. É, realmente, ele não jogou. Ele não... Se eu não me engano, foi o Luiz Fernando que jogou naquele jogo, que foi 1-0 pro Bragantino. É, realmente, você tem razão. Mas as pessoas, amigos da gente que esteve lá assistindo o jogo no Barão, me disseram que o time é fraquinho, viu? O time do 15 é fraco, mas é aquilo que eu falei, né? Jogo é treino, jogo é jogo, né? Vamos torcer para que no sábado aí, contra o Red Bull, que já é valendo os 3 pontos no Barão de Serra Negra, o 15 consiga fazer aquele tão sonhado gol que a torcida esperou tanto nesses jogos treino que não saiu, que saia no jogo contra o Red Bull, que é a estreia na Copa Paulista, mesmo porque o grupo do 15 é difícil, né? É, o 15 pega Ferroviária, Inter de Limeira, Desportivo Brasil, Rio Claro e Noroeste. Então, 4 dessas equipes passam para a próxima fase da competição. Então, dá para classificar, 15. Vamos, pelo menos se o time não dá, vamos na camisa, né? Então, mas é isso aí. Falamos, então, aqui do Esporte Clube 15 de Novembro da cidade de Piracicaba. A gente está acompanhando muito aqui a equipe do 15, que tem mais um jogador chegando. O meio-campista Cássio Gabriel está chegando ao 15 de Piracicaba, emprestado pelo São Bento. Não vai ser utilizado no São Bento, vai jogar a Copa Paulista pelo Alvinegro. E é isso aí. Então, falamos de tudo isso, todas as notícias que tivemos de ontem, os jogos de ontem, o 15. E agora a gente passa pelos jogos de hoje, pelo dia de hoje no futebol brasileiro. Tem muita coisa. Hoje a gente tem mais Campeonato Brasileiro Sub-20, hoje a gente tem mais Copa do Brasil, tem Libertadores da América. Hoje não tem Libertadores da América ainda, mas temos o mata-mata mais famoso do Brasil, a Copa do Brasil, e daqui a pouco a gente fala aqui no Rio Vox Esporte Clube pra você. Fique conosco. O jogo é S5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar, que o meu time ganha, porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês, tonorando. Vamos passar algumas notícias aqui do mundo da bola para você, nosso ouvinte, antes da gente falar dos jogos de hoje. Vamos falar notícia para a torcida do Vasco da Gama, hein? Leandro Castan assinou a rescisão com a Roma e chega ao Brasil na sexta-feira para assinar contrato e fechar com o Vasco da Gama. Informação dada pelo jornal Extra. Castan e Vasco estão acertados, na verdade, desde o fim da última semana. De lá para cá, precisou realizar alguns trâmites burocráticos para se desvincular da Roma. Botou no papel a rescisão, foi encaminhada e tem o caminho livre agora para assinar com o Vasco da Gama. Então, o Vasco da Gama, que não tinha uma zaga boa, tinha Paulão e qualquer outro que não dava para jogar junto. Agora você tem o Breno e tem o Leandro Castan, que é uma zaga um pouco mais interessante, que dá um pouquinho mais de respeito, né, professor? Sem dúvida nenhuma, um grande jogador, um jogador que chega para titular. Quem sabe agora o Vasco para de tomar esses gols bobos que tem tomado, mas não tenha dúvida que é um grande reforço que o Vasco da Gama consegue para ajudar o Vasco nessa caminhada aí do Campeonato Brasileiro, que não é fácil, e o elenco do Vasco, principalmente a zaga, está necessitado. Muito bem, agora a gente fala do Tite, o técnico da seleção brasileira, de contrato renovado, mais 4 anos e meio, já retorna sua rotina na frente da seleção brasileira, né? O treinador Tite, ele após a eliminação da Copa do Mundo, né? Volta a trabalhar e hoje estará em Porto Alegre para acompanhar Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. A presença do treinador foi confirmada pela assessoria da Confederação Brasileira de Futebol. Então, o Tite tá lá na terra dele, no, aproveitando um pouquinho das férias merecidas, né? Mas hoje já vai voltar a trabalhar. E vou falar também, viu, professor? O Tite acho que já devia estar com saudade de acompanhar uma partida, de estar à frente de um projeto, né, professor? Ah, sem dúvida. É, já tinha. E depois, ficar parado, principalmente com uma pessoa dedicada como ele é, estudiosa, gosta de observar tudo, é difícil, né? Você chegar e você ficar afastado e ficar remoendo aquilo, a derrota, porque para o treinador é mais difícil isso aí, justamente parado. Se começa a jogar, você começa a viver rotina nova, a rotina, entrar na rotina antes da derrota e começa a administrar melhor. Portanto, ele deve já começar a trabalhar já, visando aí o amistoso de setembro, é isso? É, em setembro, então, o Brasil tem os Estados Unidos em Nova Jersey. Parece que toda amistoso depois da Copa do Mundo é contra os Estados Unidos. É impressionante, né? E a Confederação Brasileira de Futebol ainda não confirmou, mas outro amistoso deverá ser realizado diante da seleção de El Salvador. Então, contra os Estados Unidos no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e no dia 11 de setembro, a seleção de El Salvador. A competição oficial que será disputada no ano que vem é a Copa América, sediada em território brasileiro. Vamos falar do técnico do Palmeiras, do Luiz Felipe Scolari. Agora a gente tem confirmada a data da apresentação de Scolari, né? A apresentação do Felipão está marcada para sexta-feira, às 15 horas, na Academia de Futebol. E ele já vai comandar a equipe no domingo contra o América Mineiro no Estádio Independência pela 17ª rodada do Brasileirão. Paulo Turra, nessa quinta-feira, será o treinador do time diante do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Como a gente já disse, essa é a terceira passagem de Luiz Felipe Scolari pelo Palmeiras. Nas anteriores, entre 97 e 2000 e 2010 a 2012, ele conquistou 5 títulos com a camisa alviverde. Ele só conquistou mais títulos na China, com o Guangzhou Evergrande, e com o Grêmio. Na China ele teve 7, com o Grêmio ele teve 6, o Palmeiras 5 títulos. Então ganhou 2 Copas do Brasil, Libertadores da América, Copa Mercosul, Torneio Rio-São Paulo. Felipão multicampeão e chega aí nesse mês intenso do alviverde. O Palmeiras tem aí um mês em que teremos aqui, quer ver? 9 partidas. Então, 9 partidas em um mês, é um mês intenso, com mata-mata, com partidas de muita importância no Campeonato Brasileiro. Então, o Felipão precisa chegar logo mesmo para pegar e tomar conta do time, né, professor? Ah, sem dúvida, né? Já tem todas as informações, está dando as coordenadas, mas não tenha dúvida que é indispensável a presença dele, justamente para poder já colocar a filosofia dele nos treinamentos, nos jogos, em tudo, né? Então, mas aí já começa já no jogo de quinta-feira, já começa já o Paulo Turra, que vai para o banco já, né? Então eu já acredito que já tem a mão do Felipão aí, e a questão de mais dia, menos dia, ele vai sentar no banco e vai dirigir a equipe. Mas a equipe já está tendo o dedo dele. Muito bem, agora a gente traz uma notícia para deixar a torcida do São Paulo zen, tranquila, viu, professor? Porque o Diego Aguirre, a gente sabe que tem contrato com o São Paulo só até dezembro, né? Mas a diretoria está muito confiante em renovar com o técnico. Embora ele esteja cotado para assumir a seleção do Uruguai em 2019, uma mudança de cenário na seleção uruguaia, na Associação Uruguaia de Futebol, deixa o tricolor muito otimista. Vilmar Valdez, um dos grandes entusiastas do trabalho de Aguirre e presidente da Associação Uruguaia de Futebol, ele renunciou ao cargo. Por quê? Alegando problemas familiares, mas ele renunciou depois de que alguns áudios de Valdez vazaram indicando corrupção. Então, a tendência é que Eduardo Abufalaia e Arturo Del Campo, que concorrem ao cargo de novo presidente da Associação Uruguai de Futebol. Elas foram adiadas, eram para ser realizadas na última terça, foram adiadas, mas é muito provável que eles priorizem a renovação de Oscar Tabárez para continuar no comando da seleção uruguaia. Então São Paulo não teria dificuldades para renovar com o Aguirre, professor. Isso é muito bom para o São Paulo, né? Mas ruim para ele, porque não tenha dúvida nenhuma que dirigir uma seleção é o sonho de qualquer treinador, né? Principalmente a do seu país, no caso aí, o Diego Aguirre. E bom para o São Paulo, que o São Paulo pode fazer um planejamento melhor. Mas fica aí ele fazendo uma grande campanha no São Paulo, como está fazendo, e conseguindo alguns títulos com o São Paulo, com certeza, mais dia, menos dia, ele vai chegar ao comando da seleção uruguaia. Com certeza, o Aguirre é um técnico muito competente, e trabalhando desse jeito que está trabalhando com o São Paulo, não dá para não dizer que ele vai treinar a seleção do Uruguai. Então, vamos falar do Campeonato Brasileiro Sub-20, temos algumas partidas no dia de hoje, começando por Grêmio e Chapecoense, o jogo no sul do Rio Grande do Sul, temos Palmeiras e Fluminense, se eu não me engano o Palmeiras manda seus jogos da base no Novelli Júnior em Itu, então eu acho que será em Itu essa partida do Campeonato Brasileiro Sub-20. Botafogo e Coritiba também se enfrentam às 15 horas, assim como Cruzeiro e São Paulo Futebol Clube, outra partida realizada às 15 horas pelo Brasileirão Sub-20. Deixa eu confirmar se temos mais Brasileirão Sub-20 com Flamengo e Internacional e com Santos e Atlético do Paraná, os dois jogos às 18h45. E a gente pausa para voltar a falar de Copa do Brasil. Vou falar de muita coisa aqui no programa de hoje. Fica conosco. Eu quero ver com apoio cultural 107,9 Rio Vox FM. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone: 0800-888-6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br. 0800-888-6262. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Oferecemos para você pães, bolos, doces e salgados. Venha experimentar nossos produtos e deixe a sua festa muito mais gostosa. Faça já suas encomendas. Aos domingos temos diversas opções em assados. Tudo preparado com muito capricho, eficiência e qualidade. E um ótimo atendimento. Padaria e Confeitaria Moinho Verde. Tradição em padaria. Rua Doutor João Tobias, 272 Centro. Telefone para encomenda 3493-3580. Dores e estresses em função do ritmo da vida moderna. Está na hora de investir em qualidade de vida com Aurora Massoterapeuta. Profissional com 18 anos de experiência, qualidade e excelente atendimento para homens e mulheres. Oferecendo massagem anti-estresse, drenagem linfática, limpeza de pele e vacoterapia. Alívio de traumas físicos e psicológicos. Controlando a dor, melhorando a circulação e aliviando toda a tensão. Disponibilizamos também tratamentos especializados para gestantes, idosos e pós-operatório. Atendemos a domicílio. Agende um horário pelos telefones 19-3493-3850 ou 19-99627-0606. Aurora Massoterapeuta. Massagem é qualidade de vida. Autoposto Boa Vista. Combustível e produtos de primeira qualidade, aumentando a vida útil do motor de seu veículo. Com o melhor atendimento da cidade. Loja de conveniência para melhor atendê-lo. Avenida dos Operários, 355 São Cristóvão. Autoposto Boa Vista. Dededrim, controle de insetos em indústrias, comércios e residências. Se você está com problemas com ratos, baratas, escorpiões, formigas e pragas em geral, entre em contato com a Dededrim. Telefone 19-3493-2346. Dededrim, aqui o seu problema será resolvido.

É, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Voltamos para falar da Chapecoense, porque a Chapecoense faz dois jogos hoje. O primeiro deles é lá na Itália. E Torino e Chapecoense se enfrentam em amistoso. Uma tragédia que uniu a equipe do Torino e da Chapecoense, né? O time italiano chorou o desastre aéreo em 49 e 67 anos depois foi a vez dos brasileiros sentirem dor semelhante. Ligadas por esse histórico de superação, as equipes duelam em amistoso nesta quarta-feira, às 16h30, em Turim, no Estádio Olímpico. O duelo faz parte da pré-temporada da equipe do Torino e a Chape, em meio do calendário nacional, viajou com um time alternativo para a Itália, né? O desastre com o time do Torino aconteceu no dia 4 de maio de 49, onde o avião que retornava com a delegação numa partida em Lisboa contra o Benfica, prejudicado por um forte nevoeiro, chocou-se com o campanário da conhecida Basílica de Superga, lá em Turim. Todos os 42 integrantes morreram na hora, incluindo o técnico da equipe italiana. O clube nunca mais se reergueu da maneira que era depois dessa imensa perda. O Torino era a base da seleção italiana, era o maior campeão italiano e depois disso ele nunca mais realmente foi o Torino, né? Era o maior time da década, o grande Torino, tetracampeão nacional, partia pelo quinto scudetto e foi pentacampeão, conseguiu conquistar o título, porque as equipes que disputavam com o Torino concordaram, e assim como a equipe do Torino ter que jogar com os juvenis, eles jogaram com os juvenis também com o Torino em solidariedade, e a Chapecoense também passou por isso, infelizmente, na tragédia aérea que matou 71 pessoas, né? Então a Chape vai com um time alternativo, vai com o Alan Ruscha, um dos sobreviventes, vai estar em campo, vai com o Leandro Pereira, que é um jogador que está jogando bastante, costuma jogar na Chapecoense, e a equipe do Torino tem uma equipe que dá para destacar o atacante Belotti, o goleiro Sirigo, dois jogadores de seleção italiana. Então é isso aí, a Chape fazendo esse amistoso lá na Itália, mas também joga pela Copa do Brasil. Vamos falar da Copa do Brasil. Vamos começar por Corinthians e Chapecoense. Jogo que acontece hoje, então, pela Copa do Brasil de futebol. Corinthians e Chapecoense começam a decidir nessa quarta-feira às 21h45 na Arena de Itaquera, quem passa para a semifinal da Copa do Brasil. Jogo de volta acontece no próximo dia 15 na Arena Condá. O Timão eliminou o Vitória nas oitavas de final, né? Estreou nas oitavas que estava na Libertadores da América. Passou, vem de duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro de Futebol. A Chapecoense, ela não passou pelo América Mineiro, não. Quem eliminou o América Mineiro foi o Palmeiras, né, na última fase, né? Empatou com o Grêmio para sair da zona de rebaixamento no Brasileirão na última fase do Campeonato Brasileiro. Eita, que o pessoal aqui deu da matéria aqui, deu uma baita de uma barrigada ainda. Vamos confirmar contra quem a Chapecoense passou na última fase. Ah, a Chapecoense passou pelo Galo na última fase, né? Aqui tá América Mineiro, é o Atlético Mineiro nas penalidades máximas, né? O Atlético, a Chapecoense então passou. Na história entre as duas equipes, o Corinthians nunca perdeu para a Chape. Em 8 jogos foram 5 vitórias alvinegras e 3 empates. O gol fora de casa não é critério de desempate. Então, o Corinthians de Osmar Loss não deve ter Gabriel, que está desgastado e não deve atuar. Foi liberado, fez um trabalho leve na academia. Cleison, ele foi liberado do treinamento por conta do falecimento da sua sogra. Sem eles, Osmar Loss promoveu as entradas de Léo Santos, zagueiro improvisado como volante, e Matheus Vital, aberto pelo lado esquerdo do ataque. Porém, o treinador disse que ainda espera contar com Gabriel e Cleison, professor. O time só será definido momentos antes da partida. Então, o Corinthians vem a campo com Cássio no gol, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar, Gabriel ou Léo Santos e Douglas, Pedrinho, Jadson e Matheus Vital, e na frente Angel Romero, professor. Esse é o Corinthians que vem pro jogo de hoje. Já Chapecoense tem um reforço liberado para estrear já. O Vitor Andrade, jogador do Santos, passou pelo Benfica, passou pelo Hoffenheim da Alemanha, pelo Munique 1860. Tava no Estoril, agora volta ao futebol brasileiro. Ele fica no banco de reservas. Canteiros também volta a ser opção. A Chape contratou 4 reforços nessa parada, então só o Vitor está regularizado, né? O Leandro Pereira e o Rafael Pereira não podem jogar, atuaram por outro clube aí nessa competição. Então vamos lá, vamos passar a Chape, que vem com o Jandrei no gol, Eduardo, Rafael Thierry, Douglas e Bruno Pacheco, Amaral e Eli Carlos. Temos também Osman, o Rolim e o Bruno Silva na frente, Wellington Paulista no comando de ataque. Hoje temos Wagner do Nascimento Magalhães, FIFA de Rio de Janeiro, auxiliado por a Rodrigo Figueiredo Correia e Alessandro Álvaro Rocha de Matos. E eles podiam dar o árbitro do VAR também, porque a partir de hoje tem VAR, né, professor? Eu acho que é o futebol interior que não está acostumado, as imprensas aí, geral. Nada, é da Globo mesmo, o pessoal da Globo que está tomando na cabeça com essas barrigadas aqui, professor. Pois é, mas então tem que acrescentar, claro que tem o árbitro de VAR, né? Mas infelizmente o pessoal parece que ainda está vivendo na época de primeiro precisar ver para depois divulgar, mas... o Corinthians é favoritíssimo para o jogo de hoje, né? E para passar também na fase, né? A Chapecoense tem uma luta, uma batalha de titãs aí para poder superar uma fase que vem atravessando, está se labutando aí no Campeonato Brasileiro para não ficar na zona do rebaixamento. E hoje vai ter uma parada indigesta lá na Arena Corinthians, na Arena lá em Itaquera. E o Corinthians é favorito e a Chapecoense tem que abrir o olho para não sair com um sapeca de lá, hein? Vamos ver então. Serão 14 câmeras por jogo na Copa do Mundo da Rússia, serão 33, então vai ter um pouquinho menos, né? Temos também 32 árbitros aptos nesse momento a comandar o VAR. Vamos ver a primeira escala, quem estará no Corinthians e no Corinthians, cadê? Corinthians... Corinthians e Chapecoense, o árbitro de vídeo será comandado por Péricles Bassols, com Bruno Bosquilha e também com Dilson Freitas. Então essa é a equipe do VAR do Corinthians e da Chapecoense. Vamos de outro jogo no dia de hoje, que mais temos pela Copa do Brasil de Futebol. Vamos falar então da partida entre a equipe do Flamengo e a equipe do Grêmio. Mais uma partida pela Copa do Brasil de hoje. Ainda na briga em 3 competições, tanto o Tricolor quanto o Rubro Negro, eles começam a decidir então quem avança às semifinais da Copa do Brasil a partir das 21h45 desta quarta-feira na Arena do Grêmio, né? Então a maratona desse mês se inicia tanto para as duas, tanto para Grêmio quanto para Flamengo, né? Antes de se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, as duas equipes colocam em jogo a continuidade na competição nacional nos primeiros 90 de 180 minutos. A projeção de público na casa gremista de 41 mil torcedores para acompanhar a partida. O Tricolor tem força máxima, viu, professor? Depois de poupar os titulares no Brasileirão, o treinador gremista, o Renato Portaluppi, terá força máxima para o primeiro jogo do mata-mata com Léo Moura, Cortez e Everton, recuperados, estarão em campo na arena. Tudo foi planejado e colocando em prática justamente para que isso ocorresse nesse momento. Então, falamos do Grêmio, que vem com Marcelo Grohe, Léo Moura, Jeromel Kahneman e Bruno Cortez, Cícero e Maicon, Ramiro, Luan e Everton, e na frente André ou vulgo Balada, professor. E também temos o Flamengo do Maurício Barbieri, que inicia A partida com a mesma equipe que bateu o Sport por 4-1 no Maracanã no último domingo. O time terá mais cuidados defensivos com o Paquetá um pouquinho mais atrás, mais próximo do Cuejar. No banco de reservas, Vitinho, que parece que virou Pelé, né? Tá no banco de reservas, que foi contratado pelo CSKA. Do dia pra noite, de Vitinho ele foi pra Pelé. Vamos falar então do Flamengo, que vem com Diego Alves no gol. Rodinei, Hever, Léo Duarte e René. Cuejar e Lucas Paquetá, com Diego um pouco mais à frente. Marlos Moreno, Everton Ribeiro e Fernando Uribe. Esse é o Flamengo para enfrentar a equipe do Grêmio. Arbitragem de Rafael Claus. Quer dizer, o Flamengo reclama de árbitro paulista sendo escalado no seu jogo. O que a CBF dá? Árbitro paulista, Rafael Claus, da FIFA e de São Paulo, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Vangassi. O árbitro de vídeo dessa partida, vamos lá, vamos achar aqui o árbitro de vídeo para Grêmio e Flamengo. Teremos Rafael Trace no VAR, junto com o Alex Zang Ribeiro e o Luiz Flávio de Oliveira. Esses são os três de vídeo. Professor Mauro Fernandes, Flamengo e Grêmio, o que podemos esperar desse duelo? Grêmio e Flamengo é dois jogos que vai realmente balançar aí o futebol brasileiro, porque são duas grandes equipes, equipes tradicionais de grande torcida, e o Flamengo vem num momento muito bom. O Grêmio é o atual campeão da Libertadores, portanto, temos todos aí, tudo para ter um grande jogos, tanto hoje lá na Arena, quanto a semana que vem lá no Maracanã. Mas o Renato poupou todo mundo. A gente sabe que o time do Grêmio não é mais aquele time que ficou campeão da Libertadores, não é isso? Mas o Renato está tentando achar e está tentando também fazer com que fisicamente a equipe dele seja melhor do que o Flamengo, uma vez que poupou inteirinho o time dele no último final de semana contra o Chapecoense. Portanto, fisicamente me parece que o Grêmio é para estar melhor. Mas isso, né, num jogo desse daí, não tem muita importância não, porque o jogador vai buscar da onde não tem para justamente tentar superar o adversário. Tá reservado às 21h45 na Arena do Grêmio a um grande jogo. Oxalá nossas expectativas se confirme durante o jogo. Muito bem, vamos falar então de mais uma partida no dia de hoje. Vamos falar de Santos e Cruzeiro. Santos e Cruzeiro que jogam na Vila Belmiro. Por minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. Vamos falar do Santos e do Cruzeiro também. Antes eu quero passar um pouco sobre uma coisa que me chamou a atenção na apresentação do Cuca, com mais uma vez com a camisa do Santos. O Cuca, mais uma vez, estava com a baita de uma cara de hosta, viu, professor? Lá parece que não queria assumir o time, professor. Pois é, o Cuca tem umas coisas que só ele mesmo. E vai falar de 2008, 2009. Eu vou falar uma coisa para você, viu, gente? Tem treinador aí que parece que tem o rei na barriga, hein? É, tá difícil. Mesma cara que ele chegou no Palmeiras no ano passado. Parece que não tá com muita vontade, não. Mas vamos falar de tudo que você precisa saber sobre Santos e Cruzeiro. O jogo de hoje, às 19h30, na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro. Então, Santos e Cruzeiro se enfrentam na vila. Vila que recebe sua primeira decisão no ano, na noite desta quarta-feira. O Santos chega a essa fase após eliminar o Luverdense, vencendo o primeiro por 5-1 na Vila Belmiro, perdendo o segundo por 2-1 lá no Mato Grosso. E o Cruzeiro, por sua vez, derrotou o Atlético do Paraná 2-1 na Arena da Baixada, empatou em 1-1 no Mineirão. As duas equipes já chegaram nas oitavas por estarem disputando a Libertadores da América. O Santos, do técnico Cuca, teve Então, a oportunidade de comandar seu primeiro treino, né, na última terça-feira. A imprensa só viu 10 minutos de atividade, depois o treinador deu um treino tático. Veríssimo e Sacha são desfalques certos. Giamota e Léo Cittadini brigam pela vaga do atacante. O Rodrigo, que estava com trauma aí no tornozelo esquerdo, foi liberado e será titular. Eita, tá machucando bastante o Rodrigo também. Todo jogo sai com trauma, machucando coxa, machucando tornozelo. O Santos vem com Vanderlei no gol. Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô. Alisson, Diego Pituca e Jean Mota, Léo Cittadini. E Bruno Henrique e Rodrigo com Gabigol no comando do ataque. Aliás, Gabriel Barbosa, porque de gol tá longe. O Cruzeiro do Mano Menezes está... O Mano que já tá há 2 anos no comando do Cruzeiro. Um fato muito raro nos últimos 15 anos do futebol do Brasil, né? O treinador passa por um momento complicado, já que vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Mas a prioridade do clube são os mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Para o jogo na Vila, o Mano terá a volta de Robinho e Thiago Neves. Lucas Silva também deve voltar ao meio de campo. Por ser um jogo decisivo, o Mano Menezes pode até surpreender e aprontar das deles aí. Então vamos lá, com Fábio no gol, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Temos também Henrique e Lucas Silva com, no meio-campo mais avançado, com Thiago Neves, Robinho e Arrascaeta. Na frente, Hernan Barcos é o homem-gol do Cruzeiro, que terá então Wilton Pereira Sampaio apitando a partida, com Fabrício Vilarinho Silva e Bruno Rafael Pires, todos de Goiás. No apito, soprando o apito, vamos ver quem vai ser os árbitros de vídeo na Copa do Brasil, nessa partida. Cadê o árbitro de vídeo aqui pra gente saber quem que vai estar soprando, quem que vai estar ajudando lá no VAR? Eu perdi a página aqui, agora, como que a gente faz aqui? Bom, o professor vai comentando enquanto eu procuro aqui. Vai lá, professor. Santos e Cruzeiro, então, pela Copa do Brasil. Realmente, a estreia de Cuca, né? Deve ser a estreia dele, seja no campo ou seja lá na arquibancada. Mas o Santos vem de um momento ruim. E o Cruzeiro também, se analisar as duas partidas do Cruzeiro, o Cruzeiro vem de 2 derrotas no Brasileiro. Mas não pode se considerar que o Cruzeiro não esteja pronto para fazer uma grande partida e vencer o Santos na Vila Belmiro. O Cruzeiro... tem aí o treinador que faz 2 anos que está lá, acabou de ser homenageado, e eu tenho o time na mão. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Santos vai ter que jogar uma partida que ainda não jogou esse ano aqui, para poder conseguir superar o Cruzeiro. Eu não acredito na equipe do Santos, eu acho que quem passa é o Cruzeiro, e passa com o pé na costa, viu, Léo? Eu também acho que o Cruzeiro passe, mas hoje eu acho que vamos ter um empate aí. Acho que um empate talvez até com gols. Acho que até um 2x2 podemos chutar hoje em Santos e Cruzeiro. Árbitros de vídeo, VAR comandado por Braulio Machado, assistido por Elton Nunes e Marcelo de Lima Henrique. Então esses são os árbitros do VAR em Santos e Cruzeiro. E amanhã para Palmeiras e Bahia teremos Daronco apitando com o Guilherme Dias Camilo, Kleber Lúcio Gil, e no VAR, Leandro Voaden, Ivan Bom e Rodolfo Toschi. Então essa é a escala do VAR nessa Copa do Brasil. O que, que pode ser mudado, alterado no VAR? Impedimento, penalidades, né? É um impedimento, a penalidade máxima, cartão, né? Confusão de identidade, né? E que mais a gente tem aqui no árbitro de vídeo? Cartão vermelho direto, acho que é isso, né, professor? Então, gols, pênaltis, cartão vermelho direto e erro na identificação do jogador ao aplicar cartão. Então, são nessas 4 ocasiões em que o árbitro de vídeo é utilizado na Copa do Brasil. Primeira experiência em uma competição de âmbito nacional, já que já tivemos o árbitro de vídeo nas Libertadores, Sul-Americana. A partir das quartas de final estarão sendo utilizado também o árbitro de vídeo. Em âmbito regional, foi utilizado no Campeonato Pernambucano, em um Grenal no Campeonato Gaúcho e também na decisão do Campeonato Catarinense, professor. Hoje vai começar uma nova etapa no futebol brasileiro, que é justamente o árbitro de vídeo. A gente espera que ele venha para elucidar certos lances, tirar algumas dúvidas, mas não para acabar com as dúvidas, porque ele não vai acabar com todas as dúvidas. Nós vimos na Copa do Mundo que ainda tem lance, que o árbitro de vídeo não pode nem examinar. Fica por critério de interpretação do árbitro. Mas vamos torcer que pelo menos diminua os gols duvidosos, os impedimentos, os gols com a mão, bola que não entrou. Já é uma grande coisa, nós conseguimos reduzir as dúvidas pelo menos em 50%. É isso que eu espero e eu vou torcer também e vou observar para ver como se comporta o sul-americano com essa vontade toda que tem de apitar o jogo, os jogadores, os treinadores, preparador físico, enfim. Quero ver na hora de ir para examinar e ver o VAR. E hoje também tem Copa Sul-Americana. Temos aí a equipe do Banfield da Argentina pegando o Boston River do Uruguai e o Nacional do Paraguai recebendo o Botafogo de Futebol e Regatas, professor. Jogo duro pro Botafogo, chegando numa pressão desgraçada lá contra a equipe do Nacional, precisando vencer para ver se dá uma respirada, né, professor? Porque o trabalho do Marcos Paquetá não tá nada tranquilo no Botafogo. Infelizmente o Botafogo vem mal, não consegue se ajeitar no campeonato. E nesse tiro curto aí eu tenho receio daquilo que pode acontecer com o Botafogo. Mas eu acredito que se caso o Botafogo não passe aí nesse jogo aí de mata-mata aí da Sul-Americana, com certeza nós vamos ter a queda do Marcos Paquetá, uma vez que o Marcos não vem conseguindo realizar um trabalho. É uma pena porque é um bom treinador, mas que está há muito tempo fora no Oriente Médio, há mais de 15 anos, e parece que está desatualizado do futebol brasileiro. Muito bem, então vamos encerrando a nossa programação de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a companhia do professor Mauro Fernandes, que esteve conosco nesses 60 minutos esportivos. Muito obrigado pela companhia, professor. E, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui com mais Rio Vox Esporte Clube para você na Rio Vox FM. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube dessa manhã tarde de quarta-feira. Eu desejo a todos que tenham uma ótima quarta-feira. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã, às 11, a meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. Muito bem. E, se Deus permitir, estarei aqui também para falar muito de esportes amanhã, às 11 da manhã. Fiquem com Deus. Uma ótima quarta-feira para você. E tchau! Agradecida se cantava, filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. ZYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.